Yo, 360 graus, track cheio, é tempo de guerra. Conflitamos pro petróleo, amanhã H2O. De seres microscópio, vamos do deserto ao pó. No universo só, mas só nossa presença basta. Devaneio cansativo, pessimistamente gasta. Solo infértil, rasga a terra, pinta o homem, obra-prima. Lixo tóxico, monóxico, água limpa na latrina. Igrejas invisíveis criam sólida doutrina. Grande pesadelo atômico, a sombra, terrestre, clima. Se o homem não existisse, perfeição define ideia. Somos sobrevivente, agente de praga mais séria. Movida, ferro e fogo, testamos a atmosfera. Vejo o planeta habitado por plantática geleia. Gato escaldado, estorricado pelo gelo. Tamo armado até os dentes pra lutar com o próprio espelho. Biológicas misturas, ciência que vira arma. Pela tabela periódica prevemos o próximo karma. Cada um aqui faz parte direta desse conflito. Tá tudo de bate pronto, mesmo sem mesmo intuito. Técnica de guerra, bem-vinda à aula de tortura. Tanto no mundo, o mesmo mundo e o mundo nunca se cura. Equilíbrio é impossível, híbrido entre bem e o mal. Com os olhos fechados, recuo ao espiritual. Criador, senhor de tudo, amaldiçoe todo o dinheiro. Reze pra guerra acabar e seu planeta seja inteiro. Cada ser pensante dentro de uma única tribo. Cada ser pensante dentro de uma única. Cada ser pensante dentro de uma única tribo. Se comunicar, tem que se comunicar. Apóstolos ou impostores são cultivadores táticos. Aposto que o tolo segue o caminho traumático. Devoto dos horrores, devoradores práticos. Adorador insano e seu quilate dogmático. Maçônica ferida, valor que nos inflama. A favor do contra, contribuintes da zona. Autônoma temporária, divisionária e soma. Até mamona, kamikaze, se joga sem capacete. A obsessão, a bisoneta, lembra até o Vietnã. Irônico alfinete na poltrona do amanhã. O que é que eu vou dizer se você quer me ver calado? Apenas viva, prossiga, só que tome cuidado. Sinto pena da menina que na palestra namora. Seu brinquedo é sua, use até se transformar senhora. Quem não reza, ora, poupem vossas vidas. Produtos extremistas com seus ataques suicidas. Capaz foi degolada, de cor branca era bomba. O estondo permanece, só enfurece os homens bomba. Vulneráveis etnias, xenofobia, bono. Medicina, made skin, espirasmina e ocorrono. Aspire seu carbono, de sua alma seja dono. Demasiado humano, mata e morre pelo trono. Como os tiros que tiram sono longe dessas onomatopeias. Olha lá o Alá querendo manipular ideias. Inocente sem defesa, presa fácil pro inimigo. Defenda sua família, escolha seu melhor abrigo. Sou cabreiro com as pessoas que ainda se assustam comigo. É só um aviso. Conflitamos pro petróleo, amanhã H2O. De seres microscópio, vamos do deserto ao pó. No universo só, mas só nossa presença basta. Devaneio cansativo, pessimistamente gasta.